Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estou gravando isso antecipadamente, porque sábado eu estarei viajando, não vou poder dar aula, então vou deixar essa gravação pronta para vocês. E hoje, aqui é dia de St. Patrick, e por isso mesmo estamos aqui uniformizados, com camisa verde e boné irlandês, para homenagear a comunidade irlandesa que é tão simpática e tão importante aqui na história dos Estados Unidos. Feita esta homenagem, voltamos ao normal e vamos prosseguir a aula. Essa aula vai ser para esclarecer dois pontos. Primeiro, sugerido por uma pergunta do Oscar Aguiar, pergunta tão interessante que ela merece virar tema de uma aula inteira, né? E segundo, passando já à etapa seguinte, na ordem dos estudos lógicos, o primeiro tema é o da simples apreensão, logo em seguida vem o tema do juízo. E, de algum modo, a pergunta do Oscar faz uma ponte entre uma coisa e outra, então vamos aproveitá-la. Ele pergunta: a percepção adicional que uma ciência nos possa dar não poderia contradizer a percepção inicial que requereu a percepção adicional? Por exemplo, numa determinada época, sabemos que se havia percebido que o cadáver, carne morta, era inerte do ponto de vista de transmissão de doença aos vivos. Mas, com a percepção adicional pela ciência de que existem os micro-organismos, aquela percepção inicial da inocuidade do cadáver foi certamente revogada. Então, se estou raciocinando corretamente, qual percepção tem hierarquicamente prioridade ou superioridade, a adicional ou a principal? Bom, muito bem, então, você não pode esquecer que tudo aquilo que eu expliquei da simples apreensão se refere à simples apreensão da natureza de um objeto. E a apreensão da natureza responde à pergunta, é como se respondesse implicitamente à pergunta: o que é? Então você percebe, isto é um gato, isto é uma árvore, isto é um jacaré, né? Isto é o Olavo Carvalho, e assim por diante. Tá? Aqui você já está falando da percepção de um estado determinado. Quer dizer, cadáver não é o nome de uma substância, não existe uma substância chamada cadáver. Cadáver é, vamos dizer, um estado pelo qual um ente, né, passa. Ele estava vivo, passa da condição de vivo para a condição de morto. Então são dois estados de um mesmo ser. Se aqui tem o jacaré vivo e o jacaré morto é o mesmo que era o jacaré vivo, apenas tomado num outro estado. E quando eu digo que a simples apreensão ela sempre te dá uma informação confiável, já não posso dizer o mesmo da percepção de estados, qualidades e acidentes. Isso aí é uma coisa que se abre para uma multiplicidade confusa, e é justamente aí que entra a necessidade do elemento, vamos dizer, do exame racional da percepção. O que acontece hoje, já de uma tradição de alguns séculos, é colocar em dúvida a percepção originária, a percepção de substância, e até questionar a noção de substância. É este que é o ponto. Você vê que René Descartes, Galileu e outros inauguram um tipo de enfoque no qual só interessa a observação dos caracteres matematizáveis. Ora, esses caracteres jamais nos darão uma substância. A substância não é matematizável. Um gato não é mais gato ou menos gato. Um jacaré não é mais jacaré ou menos jacaré. Então, a simples apreensão te dá uma informação de ordem unitária absoluta. Isto é um jacaré, isto é um gato, isto é uma mesa, e assim por diante, né? E é com base nisso que você, todo o processo cognitivo vai se desenrolar com base nisso aí. Quer dizer, a simples apreensão ela não é questionável, tá certo? Tudo se questiona a partir dela, tá certo? Visando, às vezes, complementar a mera percepção de substância com a percepção de estado, com a percepção de processo, com a percepção de qualidade, de transformações, de diferenças quantitativas e assim por diante, né? Quer dizer, a simples apreensão não te dá tudo, seria absolutamente impossível. Se você pudesse perceber tudo por simples apreensão, você seria Deus, ter o conhecimento instantâneo de todas as coisas. Isso absolutamente não é possível. Então, nós temos o conhecimento instantâneo da identidade das substâncias, tá certo? E mesmo quando você pode, vamos dizer, errar, você não erra na percepção. Se você analisar a percepção, ela está corretíssima sempre, né? As conclusões que você tira depois é que podem confundir tudo, mas eu quis mostrar na aula anterior, vamos dizer, a riqueza deste fenômeno que se chama simples. A riqueza é a complexidade da simples apreensão, que chamado simples é até, fica até irônico. E o entendimento disto, vamos dizer, é absolutamente indispensável, sobretudo depois da fenomenologia de Husserl. Toda a fenomenologia consiste, vamos dizer, numa descrição do conteúdo da percepção, não do ato da percepção, porque isso seria já uma fenomenologia da própria percepção e não de um ente. Você pode fazer um estudo fenomenológico, né, de qualquer coisa. Por exemplo, Ortega y Gasset tem um estudo fenomenológico da moldura de um quadro, né, você pode fazer qualquer coisa, de um gato, de uma formiga, de qualquer coisa, e pode também fazer o exame fenomenológico dos seus próprios processos cognitivos, né. Mas essa descrição, ela nada acrescenta à percepção originária. Ela apenas, mediante, às vezes, uma torção verbal absoluta, quase miraculosa, ela consegue transformar em sentenças, em proposições, aquilo que está embutido na própria percepção. Quer dizer, não é um raciocínio que se faz. Não é um raciocínio, não é uma análise. Não é uma discussão, não é uma argumentação, não está se tentando provar nada. Está tentando apenas pegar o conteúdo da percepção tal como ela se apresentou, tal como ela aconteceu, e do objeto tal como ele se apresentou e por onde ele se apresentou, e verbalizar isto. O trabalho é extremamente difícil, né, certo? Mas a escola fenomenológica aperfeiçoou isso a um ponto absolutamente admirável. Pouco importa que algumas das conclusões filosóficas que o próprio Husserl, ou Heidegger, ou Merleau-Ponty tenha tirado depois de terem erradas, isso aí não interessa. Interessa que a técnica da fenomenologia é uma grande conquista humana. Porque ela permite, se bem compreendida e bem empregada, ela permite você sair do tecido de discussões meramente verbais e voltar, como dizia Husserl, às coisas mesmas. Quer dizer, estamos falando de coisas e não de ideias, de coisas e não de doutrinas, de coisas e não de hipóteses. Né? Então, todo esse trabalho da fenomenologia é feito em cima daquilo que os antigos chamavam simples apreensão. Quer dizer, antigamente a simples apreensão servia só para você dar o nome da coisa e daí em cima você raciocinava a respeito dela. Agora não. Em vez de pegar o nome e sair raciocinando a partir do, vamos dizer, da verbalização inicial do termo, né, da palavra, do nome da coisa, não, você vai voltar ao objeto da simples apreensão e descrevê-lo e ver toda, vamos dizer, a riqueza de elementos que está dado na própria percepção originária, né? Então, depois disso, nós não podemos mais chamar a simples apreensão de simples apreensão. Ela é simples porque ela é instantânea. Mas ela contém todos os elementos pelos quais um objeto se revela a você como aquilo que ele realmente é. Ou seja, todos os elementos que fazem com que você perceba um gato como gato. Parece uma coisa simples de fazer, e é de fato simples de fazer, mas muito difícil de verbalizar. Então isso quer dizer que durante milênios, na verdade, todo o processo verbal da filosofia acompanhava sempre o raciocínio. Ou seja, a formação do juízo e do raciocínio, portanto, aquilo que se construía em cima da simples apreensão. E a proposta da fenomenologia é retornar à simples apreensão e tentar extrair todo o suco que ela possa dar antes de você fazer qualquer raciocínio em cima. Quer dizer, como se dissesse, a descrição fenomenológica, ela é até não é pré-racional, ela é pré-raciocínio, entendeu? Então não podemos dizer que ela seja racional nem irracional. Essas categorias não se aplicam, né? Então, o que nós aprendemos na simples apreensão é a natureza de um objeto e não o seu estado, e muito menos as suas propriedades, os seus acidentes, etc, etc. Então, no caso, se você diz que o cadáver transmite doenças aos vivos ou não transmite, você está referindo a duas ações que o cadáver faz. Portanto, há determinadas propriedades que ele tem de agir sobre outros. Isto não pode fazer parte da sua essência ou natureza. Porque para você raciocinar, para você investigar se um cadáver faz isto ou aquilo, tá certo? Você primeiro precisa saber o que é um cadáver. E você saber o que é um cadáver não é saber conhecer uma substância, mas o estado em que está uma determinada substância. Né? Então, veja, qual é o ponto aqui? O ponto é que você, o Oscar, que tomou uma percepção de estado como se fosse uma percepção de substância. Né? Então, é justamente esse tipo de como a gente escorrega, passa por cima do objeto, está falando de outra coisa e não percebe que está falando de outra coisa. É isso que a fenomenologia visa a corrigir. Tá certo? E por isso mesmo nós vamos dar bastante atenção a esse negócio fenomenológico daqui a pouco. Mas os estados, assim como as outras categorias, eles, fazendo parte do círculo de latência, eles não podem também ser objeto de simples apreensão? Enquanto elementos do círculo de latência, eles são percebidos. Mas o círculo de latência é só um círculo de possibilidades. Por exemplo, qualquer animal vivo pode estar morto daqui a pouco. Isso é parte do círculo de latência, né? Mas não na natureza dele. Estar morto não faz parte da natureza. Então, quando você apreende a natureza do ente, você não vai confundi-la com o seu estado. Por exemplo, o gato estar deitado ou de pé. São estados. É claro que você o percebe ou deitado, ou de pé, ou correndo, tá certo? Mas a simples apreensão não descreve estado, apenas dá o nome do ente, da natureza dele. É um gato. Para você saber que o gato está deitado ou de pé, você precisa saber que é um gato. Do mesmo modo, você saber que um determinado corpo humano está vivo ou morto, você tem que saber que é um corpo humano. Né? É claro que os estados também têm a sua natureza. Os estados também podem ser definidos. Tá certo? Mas eles não podem ser objeto de simples apreensão, tá certo? Pelo simples fato de que a percepção de estado pressupõe a percepção da natureza. Aquilo que acontece, acontece a alguém ou a algum objeto, a algum ente. Está compreendendo? Mais ainda, nós vemos que a percepção de naturezas, percepção, a simples apreensão nesse sentido, é instantânea. Essa percepção de estado não é. O estado tem que se prolongar no tempo. Né? Então, por exemplo, todos nós sabemos, vamos dizer, que o estado de morto geralmente se prolonga indefinidamente. Agora, o estado de estar deitado, dormindo, não se prolonga. Tá certo? Então, supõe já uma observação contínua. Esta observação, ela só vale se você tiver primeiro a percepção da natureza do ente. Agora, o que aconteceu na transição da Idade Moderna, da Idade Média para a ciência moderna? A noção de substância foi abandonada. E somam só os estados, tal como observados cientificamente e matematizados. Então você sabe tudo o que acontece, você só não sabe para quem acontece. E este, vamos dizer, esta foi realmente a grande objeção de Leibniz a todo este negócio racionalista moderno. Quer dizer, se você pegar todos os caracteres mensuráveis e matematizáveis de um ser, isso não basta para dizer o que, que ele é. Você precisa ter apreendido primeiro a forma substancial do ente, tal como ela se apresenta. Não é isso? E daí você sabe que tais ou quais estados aconteceram a determinado ente. Né? A percepção de substância, ela por si não é matematizável. Mas ela é a pré-condição sem a qual você não pode matematizar nada, você está matematizando nada. Não é isso? Você imagina. Você pega um gato e você vira um número infinito de observações matematizáveis que você pode fazer sobre ele. Por exemplo, só a química da sua respiração, a transformação dos gases que entram e saem, né? A fisiologia dele, a anatomia dele, tá certo? A cinética do gato, o movimento do gato, tá certo? E assim por diante. Não termina. Quer dizer, se você pegar todas as ciências, todas elas podem observar o gato de algum modo. Até a economia, o preço do gato no mercado, o quanto o gato come. Tudo isso é mensurável e tudo isso é científico. Soma tudo isso e você não sabe o que é um gato. Para você, a partir dessas medições, você identificar um gato, você precisaria ter outras tantas medições feitas por uma outra espécie, sobre uma outra espécie, por exemplo, cachorro, e daí você pega aquela imensa massa de informações, ó, com todos os testes que nós fizemos aqui, isso aqui se parece que não é um cachorro. Está entendendo? Então, o grande problema com as ciências modernas é isso. Para elas não existe substância. Por quê? Porque não há um meio matematizável de você apreender a noção de substância. E, no entanto, a noção de substância está pressuposta em tudo que os cientistas dizem a respeito de qualquer coisa. Mas como ela não pode ser legitimada pela própria ciência que está falando, então é assim, a gente se apoia na noção de substância, mas esconde. Faz de conta que ele não sabe o que é substância. Tem outra pergunta aqui. Mas os estados podem ser agentes de ações? Estados não são agentes. Quem é agente é o sujeito. Então como é que a ciência mede ações? Não, ela mede transformações. Ela não pode sequer dizer que são ações, porque a ação subsende de um agente. E o agente é necessariamente uma forma substancial. Tá entendendo? Então quer dizer que a descrição total que as ciências dão do mundo, das duas uma, ou elas se assentam na noção de substância, ou elas são uma fantasmagoria. Como a maior parte dos cientistas, lembra o texto do João Dojá, ele diz, a maior parte dos cientistas são filosoficamente realistas, quer dizer, eles acreditam na existência de um mundo exterior objetivo, onde existem coisas e, portanto, substâncias, e, portanto, formas substanciais. Mas eles acreditam, mas essas noções todas não fazem parte da sua ciência. São noções filosóficas que eles subscrevem na prática, mas não na teoria. Então, isso aí faz com que a ciência vire um jogo de esconde-esconde. Quer dizer, eles sabem que estão falando de substâncias, mas como por exemplo, o cara é um químico, ele está falando de substância, não no sentido químico, mas no sentido, além de serem substâncias no sentido químico, elas são substâncias no sentido filosófico, elas são coisas que existem, né? Então ele sabe que está falando de coisas que existem, mas a própria noção de existência não é uma noção quimicamente expressável. A noção de existência não é quimicamente expressável, a de relação não é, a de propriedade não é. Tudo isso são conceitos filosóficos que estão na base de toda a ciência. Está entendendo? Então aí é a velha proposta do Leibniz, que a fenomenologia no século XX veio confirmar integralmente, ou nós temos que trazer de volta as formas substanciais. O que você apreende de um ser é a sua forma substancial, quer dizer, aquilo que faz com que ele seja o que é. Mas também é só isso que você apreende na simples apreensão. Você não pode dizer que você percebe um estado por simples apreensão, porque a percepção de estado pressupõe uma sequência de observações. Não é isso? Por exemplo, o gato pode parecer que está dormindo, mas ele está acordado. Você não pode distinguir isto sem um exame mais meticuloso. Não é isso? Então, você vê com o cachorro, mas o cachorro está dormindo, você chama ele na mesma hora. Quer dizer, não está dormindo, está cochilando. Está cochila para coisa dormir, é outra. Já está na Bíblia, Deus não dorme nem cochila. Então, a observação de estados e transformação pressupõe, vamos dizer, uma sequência de atos cognitivos, não como a simples apreensão, que de fato é instantânea, que é a simples identificação de qual é a forma substancial que está na sua frente. E sem essa identificação, os estados não fazem o menor sentido. Não é isso? Então, por exemplo, aqui nós temos uma mesa, a mesa está parada no lugar. Se eu ver ali o gato também está parado. Então, o gato está dormindo. Então, devo concluir que a mesa está dormindo também. Não é isso? Então, isso seria uma analogia de proporção falsa. Está compreendendo? Então, mas quando eu olho o gato, é o gato e a mesa é a mesa. Eu não me confundo quanto a isso. Mas quanto aos estados, eu posso me confundir indefinidamente. E aí você precisa de uma observação sistemática. Ora, não existe técnica de observação sistemática melhor do que as ciências desenvolveram para cada um dos seus campos respectivos. Sendo que o único problema é que elas fazem observação sistemática, mas não sabem do que é observação. Qual é o objeto da observação. Né? Então, aí não se trata, vamos dizer, de uma percepção principal, uma percepção... Bom, talvez até possamos usar esses termos, né, do Oscar Aguiar. Uma percepção principal, uma percepção adicional. É isso? Então, o que você chama de percepções adicionais pode acrescentar são estados, qualidades, processos, ações, paixões, que são ações sofridas, etc, etc. Mas não pode modificar a substância inicial. Não existe nenhum meio, nenhum, de você perceber uma substância por uma sequência de atos cognitivos. Não é possível. A percepção da substância é imediata, ou ela não acontece. Milhões, milhões, milhões de observações detalhadas não dirão para você o que é uma coisa. Só dirão que estado ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, como é que aquilo sucede. Mas tudo isso se baseia na possibilidade que nós temos da simples apreensão. A simples apreensão é mágica, porque ela une indissoluvelmente o singular e o universal. Você já percebe um ente sob a categoria universal a qual ele pertence. A simples apreensão, então, ela não admite mais e menos, melhor e pior. Não existe. Não, existe perceber. Existe perceber ou não perceber. Só. Se você não percebeu. Se você, por exemplo, percebeu um estado sem perceber qual é a coisa, você não pegou a forma substancial, então você sabe, tem apenas uma aparência. Um estado sem uma entidade substancial que o suporte. Por que chama substancial? Substar, aquilo que está embaixo, aquilo que sustenta. Tá entendendo? Então, quer dizer, os estados e qualidades têm uma substância na qual eles se sustentam. Quer dizer, aquilo que sucede, sucede a alguém. Aquilo que é feito por alguém ou por algo. Entendeu? Então, não tem nenhum jeito de você perceber, vamos dizer, a substância aos poucos. Ou você percebe ou não percebe. Pode ser uma substância desconhecida, um ente desconhecido. Não é isso? Mas no instante que você diz que ele é um ente desconhecido, note bem que você o está classificando não pelos seus caracteres, mas pelo conhecimento que você tem dele. Quando o pessoal fala em UFO, né, objeto voador não identificado, o que quer dizer? Você não pegou a substância, você simplesmente não sabe o que é aquilo. Então você o classifica não pela sua substância, mas por uma qualidade externa, quer dizer, o conhecimento que você tem dele. Nesse caso, você não tem a definição. Você tem um índice localizador apenas. Está compreendendo? E isso quer dizer exatamente que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Então veja até que ponto nós dependemos da simples apreensão. Você vê, por exemplo, quantas observações já foram feitas sobre UFOs. Se você pegar a biblioteca ufológica universal, é uma coisa monstruosa. São milhões e milhões e milhões de livros, de relatos, de observações. E eu digo, de tudo isso vocês estão falando do quê? Não sei, né? Então você só está percebendo estados, ações, processos, mas você não sabe qual é a substância. Então é a mesma coisa que dizer não sei nada. E no entanto você pode criar uma ciência inteira cujo objeto é desconhecido. Entende, né? Mas acontece que a modernidade ela apostou na hipótese de vir a conhecer a realidade das coisas através da abordagem científica experimental matemática, o que é absolutamente impossível. Porque ou tudo isto, ou este aparato cognitivo da ciência se baseia na noção da substância, ou então ele não está falando de nada. Tudo vira UFO, até um gato. Está entendendo? Vem a que ponto isso é grave, e ao mesmo tempo, como é cômico isso aí. Porque você pode ter, às vezes, mentalidades cientificamente formadas, que são mentalidades muito complexas, muito sofisticadas, está certo? Mas que realmente, a rigor, não sabe do que estão falando. Estão descrevendo aparências fenomênicas, que são, vamos dizer, estados sucedidos a entes desconhecidos. Todos os celulares estão desligados. Então, muito bem. Então, se isto foi compreendido, então nós podemos passar à noção seguinte, que é a noção de juízo. O juízo é uma afirmação interior, é uma sentença interior, quer dizer, acontece no verbo mentis, acompanhado de afirmação ou negação, de aquilo que você interiormente acredita. Não é isso? O juízo se expressa verbalmente no negócio de uma proposição ou sentença ou afirmação. Tá certo? Acontece que existe uma diferença entre o juízo e a proposição. O juízo pode ser sem palavras, por isso diz que apenas um verbo mentes. É uma coisa na qual você acredita. Por exemplo, o gato está dormindo e você vê que o gato está dormindo, então interiormente você afirma que ele está dormindo. Você acredita nisso, né? Você não precisa usar palavras. Então, o juízo, só que o juízo ou o julgamento, só acontece dentro da consciência humana. É um ato imanente da consciência. Quer dizer, quando eu estou interiormente fazendo um juízo, não está acontecendo nada na sua cabeça, nem na cabeça do outro. Agora, a proposição é uma fórmula verbal, a expressão verbal do juízo. Muito bem. Um juízo, evidentemente, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Mas uma proposição pode? Uma sentença? Por exemplo, se eu sei uma determinada coisa, por exemplo, eu sei que eu estou dando esta aula para vocês aqui agora. Eu sei que eu estou fazendo essa gravação. Então, isso é um juízo. Se eu a transformo numa proposição, a proposição para mim mesmo nada acrescenta, ela só verbaliza um treco que eu já sei. Então, a verdade dela não está nela, está no juízo anterior que a fundamentou e do qual ela nasce. Se eu digo essa proposição, expresso essa proposição para uma outra pessoa, essa proposição é verdadeira ou falsa? Eu digo, depende de como a pessoa entenda a minha proposição. Ou seja, ela, por sua vez, vai ter que transformar a proposição, que é uma mera estrutura verbal, num juízo. E interiormente concordar ou discordar. Acontece o seguinte: eu formei o meu juízo a partir de algo que eu acredito ter percebido ou de algo que eu pensei. E o ouvinte? O ouvinte não tem essa sequência, ele tem a sequência inversa. Ele tem uma proposição, quer dizer, uma estimulação sonora, que ele vai ter que transformar, tá certo? Em experiência imaginária e criar um juízo interior. Nesse processo, ele pode errar e parar longe do meu juízo originário. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Tanto que você vê, do que os filósofos escrevem, eu acredito que pelo menos 50% é correção desses processos. Alguém disse uma coisa que alguém entendeu de outra maneira. Então, o primeiro sujeito que disse, ele teve uma percepção autêntica, real, transformou numa proposição, pode ter feito isso com mais ou menos habilidade, e o sujeito que o ouviu, que não teve a experiência originária, tem que criar uma experiência imaginária análoga, parecida com a do primeiro, para daí ele poder dizer sim ou não. Isso é bastante complicado, né? Então, se eu vejo que o sujeito entendeu a minha proposição diferentemente, ou seja, da mesma proposição ele construiu outro juízo diferente do meu, eu tento corrigi-lo. Como é que eu faço isso? Criando proposições a respeito da proposição. Ou seja, crio juízos a respeito da proposição, tomo a minha própria proposição como objeto, penso nela e digo, não foi isto o que eu quis dizer. Então, primeiro eu faço uma proposição sobre elefantes e você não entende. Depois eu faço uma proposição sobre um negócio muito mais etéreo, que é uma proposição, né? E espero que você entenda. Ou seja, como eu só posso esclarecer o sentido de uma proposição? Eu não posso forçar o sujeito a ter o mesmo juízo que eu tive, e nem a minha percepção. Eu só posso, vamos dizer, cercar as possibilidades de erro, por assim dizer, negativamente, através de proposições corretivas, que ele também pode não entender exatamente no mesmo sentido. Então, a conclusão disso é muito simples. Não existem proposições verdadeiras. Não existem sentenças verdadeiras. Deve ser para ficar espantado. E a Bíblia? Né? Nenhuma proposição está escrita na Bíblia é verdadeira. Porque depende de como você entende. Por exemplo, se você está lá. Diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. E você entende que no princípio quer dizer muito antigamente. E entende que Deus criou o céu e a terra pegando uma matéria qualquer modelando como terra. Você já entendeu tudo errado. Isso é absolutamente falso. Então, o que Moisés escreveu no Pentateuco reflete o juízo que ele teve, que lhe foi inspirado por Deus. Mas não quer dizer que você vai entender como Moisés entendeu. Está entendendo? Então você não pode dizer que a proposição no princípio Deus criou o céu e a terra seja verdadeira em si. O que é verdadeiro é o juízo que Deus inspirou a Moisés e que ele exteriorizou com essas palavras. Está entendendo? Ora, se não há proposições verdadeiras, só há juízos verdadeiros, né, ou falsos. Na proposição também não pode ser falsa. Está entendendo? Não há proposições verdadeiras e proposições falsas. Há apenas juízos verdadeiros e juízos falsos. Onde acontece o juízo? No interior da consciência humana. Cada um tem que fazer por si. Então isso quer dizer que não existem elementos exteriores nos quais possamos nos apoiar totalmente em matéria de verdade ou falsidade. Por isso que Santo Agostinho diz aqui: no interior do homem habita a verdade. O juízo só existe para a consciência concreta, individual, real, agente do indivíduo que está pensando no assunto. Só ali que aparece a verdade. Não estou mencionando agora, não estou me referindo agora à verdade das próprias coisas. Estou falando da verdade enquanto, não enquanto manifestação do ser, mas da verdade enquanto conhecimento. Tá certo? Então isso quer dizer que se você escrever livros e livros e livros e livros para registrar a verdade, isso não garante que a verdade sobreviverá. Porque as pessoas podem entender aquilo tudo ao contrário. E às vezes basta um pequeno erro para desmantelar o conjunto inteiro. Então veja que coisa, a consciência humana você não pode tocar, você não pode ver, você não pode medir, né? E no entanto é só ali que existe a verdade. Repito, não estou me falando, referindo à verdade das coisas, né? Estou falando da verdade do conhecimento. As bibliotecas inteiras, todos os registros que existem, nada disso tem verdade. Tudo isso são apenas sementes de possíveis juízos verdadeiros que nós obteremos lendo aquelas coisas. Se eu pegar a obra inteira de Aristóteles, eu posso dizer que aquele texto diz a verdade? Não. A verdade está nos juízos que Aristóteles transpôs naquelas formas, na forma daquelas sentenças. Se eu entender aquilo no sentido que Aristóteles quis dizer, e ter coincidido e ele ter percebido realmente a verdade, bom, então aí estamos na verdade. Porque eu, por meios imaginários, refiz o mesmo juízo que ele fez. Entendeu? Não a mesma proposição. Bom, mas daí a pessoa pode dizer, mas isso só acontece porque a linguagem é imperfeita, a linguagem é ambígua. Se houvesse uma linguagem sem ambiguidades, isso não aconteceria. Eu, que maravilha. O que é uma linguagem sem ambiguidades? É uma linguagem onde o termo, ou o sinal, ou o signo, tá certo? Contém tudo o que você precisa para entendê-lo. Onde, portanto, não há referência a um elemento externo ao signo. Porque se houver referência a um elemento externo, então não basta ter o signo, né? É preciso você ter ou a experiência, ou a representação mental, ou a imagem da coisa. Não é isso? Então, no momento em que você tem alguma representação mental, alguma referência a algo que é exterior à própria proposição, entra aí não a ambiguidade da linguagem, mas a ambiguidade das coisas. Está entendendo? Então, isso não é uma limitação da linguagem, meu filho, isso é uma contingência da própria realidade das coisas. Vamos dizer, as coisas podem revelar para você instantaneamente a sua natureza, a sua forma substancial, porém para aí, né? A forma substancial vem com o círculo de latência, mas dos inúmeros elementos que compõem o círculo de latência, qual que vai aparecer na realidade no instante seguinte, você não sabe. O velho exemplo do catálogo, o cachorro deitado, o que ele vai fazer? Ele vai latir para mim, ele vai me morder, ele vai sair correndo atrás de mim, ou ele não vai fazer nada. É? Então, vamos dizer, uma linguagem sem ambiguidades só é possível no nível da linguagem totalmente formal e exclusivamente formal, sem significados externos. Porque se você disser, bom, então vamos colocar alguns significados externos. Então aqui eu defino cada termo. Não é isso? E cada termo vai significar apenas aquilo que está definido. Então isso quer dizer, um sinal vai significar outros sinais, sem referência à realidade. Mesmo que tivesse tudo definido, as definições não bastam. Quando você lê as definições, elas vão se reportar a elementos do mundo não extralinguístico ou vão estar fechadas dentro do mundo intralinguístico? Se estão fechadas dentro do mundo intralinguístico, então elas não significam nada fora das palavras que eles designam. Então estaria ainda assim dentro de uma linguagem totalmente formal. Então, por exemplo, a proposição do tipo: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Não há ambiguidade alguma. E nesse caso, a proposição coincide integralmente com o juízo. Só que o que eu disse quando disse isso? Eu não disse nada. Eu apenas expressei uma relação lógica possível entre elementos desconhecidos e inteiramente vazios, semanticamente vazios. Então é a linguagem sem semântica. Se você quiser uma linguagem sem semântica, né, que é apenas um código formal, então aí não haverá ambiguidade, não haverá salto entre o juízo e a proposição. Portanto, não há possibilidade de alguém não entender. Isso é a mesma coisa que dizer: se você não disse nada, não há possibilidade de ninguém não entender. E o conjunto de uma linguagem formal não diz nada. Expressa somente relações lógicas possíveis, não reais, não atuais, não captáveis por experiência. Está compreendendo? Então, este é o mundo da lógica formal. É o mundo das relações lógicas entre elementos que nada significam e que nada dizem a respeito da experiência real. Fora disso, entra naturalmente a ambiguidade da linguagem, que reflete o quê? A ambiguidade das coisas e das percepções. A ambiguidade do próprio mundo real. As ambiguidades, mistérios, sutilezas, né, do próprio mundo real. Isso quer dizer que uma linguagem repleta de ambiguidades, mas que expressa a experiência real, ela é muito mais eficaz em matéria de conhecimento do que uma linguagem perfeita do ponto de vista formal, que nada diga. Está entendendo? Isso também significa que, né, a lógica nada ensina. Ela só ilustra a correção formal, os enlaces formais entre proposições que não dizem nada. Daí significa o seguinte: que não apenas você pode expor em linguagem formalmente perfeita erros monumentais que não coincidem com a realidade de maneira alguma, mas também significa o contrário, que percepções profundamente verdadeiras podem ser expressas numa linguagem logicamente falha. Tá certo? Então, o ser humano, ele fica angustiado com isso, por saber que nada garante para ele a sua posse da verdade. A verdade então só existe na consciência humana que a inteligir, no momento em que a inteligir. Não adianta você fixar aquilo numa fórmula verbal perfeita, perfeita, perfeita, porque no instante seguinte, você mesmo lendo aquilo, você pode pensar outra coisa. Então, só no momento em que o juízo reflete a percepção real de alguma coisa e você expressa para você mesmo, aí você tem a verdade. Então logo você disse aquilo, você transformou em proposição, entra o risco. Esse risco, por exemplo, todos vocês estão assumindo aqui, vocês estão assistindo o curso e fazendo um esforço para sintonizar a sua experiência imaginária com as minhas experiências interiores que eu estou expressando para vocês. Qual é a garantia que vocês têm que vocês vão acertar? Nenhuma. Qual é a garantia que eu tenho? Também nenhuma. É? E no entanto, você vê, por incrível que pareça, a maior parte dos alunos entende o que eu estou dizendo nas aulas. Entende por quê? Porque quer entender. Porque, vamos dizer, a consciência está voltada para a busca da verdade. É este desejo da verdade, né, e este ato da consciência que inteligir e que faz o juízo interior verdadeiro, é este o nosso único ponto de contato com a verdade. Então, é natural que a situação seja muito insegura. Porque eu estou aqui, o que me impede de começar a pensar besteira agora mesmo? O que me impede de me enganar a mim mesmo 100%? Nada impede. Só a minha vontade. Quando as pessoas raciocinam, por exemplo, a famosa questão do livre-arbítrio, determinismo, pensa um pouco nisso. Se você estivesse predeterminado, você estaria predeterminado ou para a verdade, ou para o erro, ou para uma mistura de ambos. E se você está predeterminado para a mentira, você não vai sair dela. Se você está predeterminado para a verdade, você nunca vai sair dela. Você vai ser um anjo do Senhor. Tá certo? E se está para a mistura de verdade e mentira, você nunca vai saber qual é uma e qual é a outra. Então, o fato de que o ser humano queira a verdade, mesmo sobre uma coisa muito modesta, muito simples, muito humilde, prova a sua liberdade. A capacidade que o ser humano tem de perceber a verdade, conhecer a verdade, é função do exercício da sua liberdade e responsabilidade pessoal. Não há nenhuma garantia. Então é natural que o sujeito que está nessa situação ele se sinta no mato sem cachorro, porque nesse instante onde você tem a total autoridade, o total poder, né, de perceber a verdade ou negá-la, né, e nada te garante, de um lado para o outro, somente o seu amor à verdade te garante, você pode ficar com medo e querer uma garantia externa. Os procedimentos usados tradicionalmente, historicamente, para criar, se não essa garantia, ao menos um simulacro dela, são basicamente dois. Primeiro, o dogma religioso. As pessoas se apegam, quer dizer, pegam ali, a Bíblia diz que isso aqui é a palavra de Deus, portanto é a verdade. Fala, não, meu filho. Depende de como você entende a coisa. Por exemplo, diz que Jesus é filho de Deus Pai. Se você entender no sentido de filho carnal, você já não entendeu nada. Você vai dizer que isso é uma verdade? Por exemplo, tem muito pessoal muçulmano que lê a Bíblia assim e, portanto, diz que é mentira. Então, a leitura deles vai parar anos-luz longe do sentido originário. O texto é o mesmo. Então, eu digo, meu filho, nem a Bíblia te garante. Está entendendo? Quer dizer, você está livre de fazer com a Bíblia o que você quiser, entender as coisas mais absurdas. Só este fio tênue do amor à verdade, do desejo de conhecer a verdade, que permite que você continue na verdade. Nada mais te garante. O dogma não te garante. O Espírito Santo te garante, não. Você pode rejeitar a inspiração do Espírito Santo. Você pode até blasfemar contra o Espírito Santo. Deus te garante, não. Ele pôs você aqui para você fazer a escolha. Então, a responsabilidade cognitiva é a responsabilidade mais alta que o ser humano tem. E não existe nenhuma defesa externa, mas existem simulacros. Então, primeiro, o dogma religioso, a proclamação de verdades uniformes que devem valer para todo mundo. Por exemplo, o credo da Igreja Católica. Então, começa na primeira palavra, creio. Então, o que é crer? Como é que é isso? Crer significa você aceitar aquilo naquele momento, só. Se você pode aceitar aquilo como hipótese. Se você crê agora e deixa de crer daqui 5 minutos, em que sentido você está falando a palavra creio? Então, a primeira palavra do credo católico expressa o quê? A sua responsabilidade. Você vai ter que crer uma vez, duas vezes, três vezes, vezes infinitas. Você vai ter que ler aquilo, pensar e dizer, é assim. E nesse instante você crê. Ora, O juízo, ele que é uma afirmação interior acompanhada de um sentimento de afirmação ou de negação. Esse sentimento basta, porque esse sentimento pode ser momentâneo. Às vezes você aceita um juízo apenas por hipótese, para raciocinar por hipótese. Nesse caso significa que você não está crendo realmente, então não é um juízo ainda, né? Tem um juízo e tem um juízo contrário. Mas se você tem dois juízos contraditórios, você não tem nenhum juízo, né? Você tem uma dúvida apenas. Entendeu? Então, quer dizer, o mero sentimento interior de aprovação ainda não constitui o juízo. O juízo se transforma, vamos dizer, num verdadeiro juízo quando o sentimento, quando você assume o sentimento de aprovação com plena responsabilidade. Então, digamos, é a crença integral. Então, assim, eu sei que isso é verdade, e se eu esquecer depois que isso é verdade, o errado sou eu e não a verdade. Só quando chega nesse ponto que dizendo tem um juízo. Então, este juízo pode ser então transformado em proposição e ser objeto de discussão, de prova ou de refutação. Os produtos toscos anteriores a isso não podem. As hesitações da alma não podem. Então, quer dizer, nem mesmo o sentimento de aprovação constitui o juízo. Então você vê, o juízo não é definível, o juízo no sentido lógico não é sequer definível sem o apelo aos elementos psicológicos interiores, né? Os elementos reais interiores, sentimento, vontade, liberdade, etc, etc. Está entendendo? Quer dizer que as definições que os manuais lógicos dão de juízo, elas são só de definições formais, elas não estão dizendo o que é um juízo realmente. Então, o primeiro simulacro de garantia contra as incertezas, quer dizer, da liberdade interior humana, são os dogmas religiosos, né? Religiosos. Então, quando São Paulo apóstolo, por exemplo, diz, você tem que acreditar no espírito que vivifica e não na letra que mata. Eu digo, opa, mas eu só tenho aqui. Se eu vou na livraria, eles só me vendem a letra. Ele me dá a Bíblia aí. Quanto custa o exemplar da palavra de Deus? R$2, R$10, né? Comprei a letra, meu filho. Eu posso repetir aquela letra, eu posso gritar quantas vezes eu quiser, isso não garante que eu estou na verdade. Isso quer dizer, eu perante a Bíblia, eu estou realmente no mar sem cachorro, porque eu estou em julgamento perpétuo, né? A cada momento eu tenho que descobrir a verdade espiritual que está naquela letra. E isso dá muito trabalho. Como isso dá muito trabalho, o que é que as pessoas fazem? Elas se apegam à letra e acreditam que a verdade está dita ali e ficam brandindo com você, dizendo, isso é a palavra de Deus, idiota, acredito. Todo pastor protestante faz isso. Eu digo, meu filho, isso não é a palavra de Deus. Isso é a letra da palavra de Deus. E a letra não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito. Ele mesmo, como é que eu sei isso? Ele mesmo disse. Ele me deu uma dica de como é que eu tenho que entender isso aí. O segundo refúgio da mente desesperada é o quê? É a lógica e a ciência, é a formalização perfeita. No começo do século XX, dois idiotas, Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, acreditaram que era possível criar uma linguagem lógica absolutamente perfeita, que seria então a linguagem obrigatória da filosofia. A coisa fracassou redondamente, é claro que fracassa, porque quanto mais perfeita a linguagem vai se tornando do ponto de vista formal, mais conteúdo ela vai perdendo. Então dá para você fazer uma linguagem perfeita para falar sobre o nada. E mas, embora o projeto tenha fracassado, eu acho que a ideia está no fundo da cabeça de muita gente, sobretudo o pessoal que fala em nome das ciências. Entendeu? Por quê? A ciência não pode admitir, a ciência tal como são ensinadas hoje, elas pretendem ser uma verdade que valha por si mesma e que se impõe obrigatoriamente a todos, independentemente da consciência individual. O ideal das ciências, tal como se praticam hoje em geral, não digo todo, mas a maioria das pessoas faz isso, é produzir verdades tão, tão claras e autoprobantes que ninguém precise pensá-las para que elas sejam verdade. Elas não precisam ser conhecidas, que valem independentemente do ser humano. O que é uma coisa absolutamente utópica, impossível, que se conseguida transformaria o ser humano num ET. Quer dizer, um processo de estupidificação. Então, eu vou ler aqui um textinho no qual eu resumi isto aí. Esta aula de hoje vai ser um pouco mais curta, porque é uma aula gravada, e não vou poder responder as perguntas que ficarão então para a próxima. Isso vai ser transmitido, né, no sábado, na hora da aula, normalmente. Enquanto vocês estiverem ouvindo isso, eu vou estar viajando para o estado da Alabama, né? Depois eu conto o que eu fiz lá. Se eu não fizer nada imoral, eu conto. Se fizer, eu não conto. Então, o começo aqui introduz outros problemas que eu vou tocar, voltar a eles mais tarde. Mas você vê que nós estamos aqui seguindo a ordem de exposição dos manuais de lógica. Apenas nós estamos preenchendo com outro conteúdo. Eu expliquei o que é o simples apreensão e o que eu vi. Só que em vez de dar apenas a definição técnica manipulável para você poder sair falando de coisas que na verdade você não sabe o que é, eu estou tentando investigar o que são mesmo. Quer dizer, o que elas representam do ponto de vista da cognição humana real, efetiva. E não apenas, vamos dizer, de um esqueminha formal hipotético. Então, se, como acredito ter demonstrado em O Problema da Verdade, A Verdade do Problema, que é uma apostila que está no meu site, se existe verdade na percepção e não só no pensamento ou na fala, resta o fato indiscutível de que a verdade da percepção é individual e subjetiva. Para dar-lhe liquidez no mercado das ideias, é preciso transmutá-la em conceitos, juízos e proposições. Saltemos sobre as dificuldades inerentes a essa transmutação e vamos direto ao ponto. Supondo-se que você tenha percebido um fato corretamente e conseguido transformá-lo com êxito em uma proposição clara e sem ambiguidades. Será essa proposição verdadeira por isso? Sim, para você. Ou seja, você percebeu a verdade e você a expressou numa proposição que para você significa aquele mesmo juízo, o qual, por sua vez, significa a mesma percepção, a mesma experiência. Tão logo expressa em palavras, a verdade terá de ser refeita na consciência do ouvinte ou leitor mediante a revivescência imaginária daquilo que para você foi percepção direta. A possibilidade de erros nesse processo é tão vasta que boa parte daquilo que se escreve em filosofia consiste em tentativa de corrigi-los. Aquilo que você produziu como expressão verbal de uma percepção torna-se na mente do destinatário construção de imagens mediante um plano verbal determinado. Só a verdade compartilhada, intersubjetiva, pode integrar-se no ambiente cultural e tornar-se objeto de discussão e prova. É na passagem do subjetivo ao intersubjetivo que surgem as maiores dificuldades, não só práticas como teóricas. Aristóteles ensinava que a verdade existe no juízo, mas juízo significa a sentença pensada, subjetiva, acompanhada do respectivo sentimento de concordância ou discordância. O ouvinte da proposição pode interpretá-la diferentemente do emissor e, acreditando concordar com ele, acaba concordando de fato com algo que ele não disse. Se o emissor tentar então explicar meticulosamente o que quis dizer, cada frase que ele usar para isso terá de ser interpretada por sua vez, sujeitando-se, portanto, aos mesmos riscos da proposição inicial, com o agravante, aliás, de que a proposição inicial talvez dissesse respeito a alguma coisa, e agora está falando a respeito de estados interiores evanescentes. A conclusão a que isso nos leva é óbvia. Se a verdade está no juízo, não está na proposição em si. Não existem proposições verdadeiras ou falsas. A verdade e a falsidade só aparecem quando uma consciência real, agente, transmuta a percepção em juízo e a personaliza mediante seu sentimento de concordância ou discordância. Mais ainda, nem esse sentimento basta. Se é momentâneo e no instante seguinte, a consciência vacilante já troca o sim por não ou não por sim. O juízo só se perfaz quando é afirmado no interior da alma com firmeza resoluta que exclui taxativamente o seu contrário, até mesmo como mera possibilidade. Só aí temos dentro de nós aquele produto final que então pode ser discutido, provado ou impugnado pela lógica ou pela experiência. O juízo é, portanto, um ato de responsabilidade pessoal e só existe no momento em que se perfaz responsavelmente na consciência. Mas, dirão, isso só é assim por culpa das ambiguidades da linguagem. Se todos atribuíssem significados uniformes às mesmas proposições, não haveria hiato entre proposição e juízo. Então poderíamos tranquilamente falar de proposições verdadeiras e proposições falsas. Note bem que na lógica moderna se fala um negócio que se chama tábua de proposições verdadeiras e de proposições falsas. Digo, nenhuma das proposições é verdadeira ou falsa. Ela apenas é tomada hipoteticamente como tal para fins da estrutura do raciocínio. Adestre-se nessa capacidade, nessa arte, e você se tornará incapaz de distinguir verdade efetiva e verdade hipotética. Você aceitar hipoteticamente um juízo, aceitar hipoteticamente uma proposição, não constitui um juízo, porque falta o elemento da concordância real. Ora, em que sentido uma concordância hipotética expressa uma verdade? Se a própria concordância está dizendo que é fingida ou hipotética. Então, quando você se habitua com essa coisa, você começa a chamar de verdade e falsidade apenas uma característica lógica de um jogo formal de proposições. E aí você perde completamente a noção de verdade. Eu digo, mas quem se viciou nisso foi você, né? Você fez o que quis. Você fez porque você acreditou no manual de lógica, né? Então não é de espantar que você, entrando por esse caminho, logo você termina se formulando: aqui temos 1 milhão de lógicas paradoxais possíveis. Digo, sim, porque isso é uma simples arte combinatória formal que não tem limites. Você pode inventar quantas regras você quiser, tá certo? Só que isso não tem nada a ver com a experiência nem com o conhecimento da verdade. Só que você habitua a usar a palavra verdade neste sentido, né? No sentido da aceitação hipotética de um juízo que pode nem sequer ter conteúdo. Então, se dizer que isso é uma prática necessária ao aprendizado da filosofia, não. Isso é uma prática que deve ser evitada, a qual você, se um dia você quiser se entregar a isso, não, agora eu vou precisar sentar aqui e estudar um negócio de lógica matemática. Deixe para depois, quando você tiver uma formação filosófica muito firme. Agora, se a sua formação começa por isso, você está lascado. Então poderíamos falar tranquilamente de proposições verdadeiras e proposições falsas. Isso é verdade, mas a completa eliminação das ambiguidades só é possível numa linguagem puramente formal, onde cada termo só remete a si mesmo e a nenhum objeto de percepção. Ou seja, numa linguagem que seja a priori indiferente à atividade das consciências reais envolvidas no processo. Você começa com essa formação e você termina desconstrucionista. Porque você se habitua a raciocinar numa linguagem onde cada signo só significa ele mesmo. E não há ligação com o objeto de experiência. E daqui a pouco você acaba achando que todo mundo fala assim, quando o único idiota que fala assim é você mesmo. A proposição: se A igual a B e B igual a C, então A igual a C, é desse gênero. Ela pode ser dita verdadeira em si, precisamente porque não significa nada além de uma relação lógica virtual entre termos vazios de significado. A lógica formal só lida com esse tipo de proposições e é chamada de formal precisamente por isso. Então é a razão pela qual a lógica formal nada tem a ver com a verdade, mas somente com a correção formal do raciocínio. O que implica que não somente conclusões falsas possam se obter de raciocínios perfeitos, mas que verdades essenciais podem vir expostas em formas logicamente incorretas. Podem também existir verdades inexpressas, captadas ao nível da mera percepção, sem proposição e nem mesmo juízo. Então, eu espero que isso tenha ficado claro, né? E por hoje tem uma pergunta. Uma das maiores discussões aqui na filosofia americana é sobre se a referência das palavras numa proposição, ela é uma referência às coisas externas ou aos estados internos de quem emite a proposição. Ela é uma referência às coisas através dos estados internos. Isso não é uma discussão legítima. Não é. Não, isso é. É bem a coisa que você perguntar se um gato é um. Vamos dizer, uma estrutura anátomo-fisiológica de gato coberta de pelos, tá certo? Ou se é um pelo encobrindo uma estrutura anátomo-fisiológica de gato. Essa é a mesma pergunta. Ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode fazer uma referência direta às coisas a não ser através da sua percepção que você teve delas. Mas se a referência é somente à sua percepção, então você trocou de objeto. A intencionalidade agora já não se dirige ao objeto, mas ao próprio ato de percepção. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, eu analisar, né, um gato e analisar a minha percepção de gato. Agora, quando a gente faz essa confusão, daí ele pode achar que existe aí uma oposição, um problema a ser resolvido. Quando não há problema, o único problema é a burrice dele. Por que as pessoas levantam essas questões idiotas? Porque foram treinadas com a lógica moderna desde o início. A lógica moderna, meu filho, serve para montar computador, não serve para filosofia. Mas, então, tendo as palavras referência a coisas, isso não significa que, de alguma forma, o juízo, a ligação de sujeito predicado tem algo de verdadeiro ou falso em si, pela própria referência que as palavras têm na proposição? Não, você tem, claro que existe algo de verdadeiro quanto ao próprio juízo. É necessário, eu mesmo acabei de dizer isso, é necessário que o juízo seja um juízo. Então existe uma verdade do juízo, é claro. Já a proposição também tem que ser uma proposição. Por uma proposição vazia, como essa, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, eu digo, isso não é uma proposição de maneira alguma. Isso apenas é uma matriz lógica de proposições possíveis. As proposições possíveis são aquelas justamente que não foram propostas. Podem vir a ser, mas não foram. Então, claro que existe a verdade da coisa, a verdade da percepção, a verdade do juízo e a verdade da proposição enquanto proposição. Ela tem que ser uma proposição de fato e ela tem que significar aquilo que ela significa. Ou seja, a verdade da proposição está no seu juízo correspondente. E não nela mesma. E a verdade do juízo está na sua referência ao seu objeto. Mesmo que esse objeto seja o próprio juízo. Deu para entender? Não. Tem umas perguntas? Acho que eu tenho. Fale bem alto para. A pergunta é sobre a prova da existência de Deus em São Cancelo. Dada a explicação que você deu, é a mesma coisa válida para essa prova. Quer dizer, com proposição, na verdade, é meio falsa. Sem dúvida, mas que... sem dúvida. A prova de Santo Anselmo, a prova de Deus por Santo Anselmo, né? Ele diz que Deus é um ser perfeito. Se ele fosse afetado pela deficiência que se chama inexistência, ele não seria perfeito. Então sua existência é absolutamente necessária. Kant diz o seguinte, Kant objeta a isso, dizendo não. Aí você está se referindo somente ao conceito de Deus. É um raciocínio que foi a partir do conceito de Deus como ente perfeito. Portanto, ainda que o seu raciocínio esteja logicamente correto, você não provou nada. Está entendendo? Mas isso aí eu mesmo já expliquei, que proposições que surgem diretamente de um ato intuitivo não podem ser hipotéticas. Não há proposições auto-evidentes hipotéticas. Então, você faz uma proposição auto-evidente, se você a fizer de maneira hipotética, você a transformou numa outra proposição. Por exemplo, a proposição eu estou aqui agora. Eu posso pensar isso apenas como proposição. Mas ela já não será a mesma proposição. No primeiro caso, eu me refiro, vamos dizer, a uma percepção intuitiva que eu tenho de que eu estou aqui agora. E no outro caso, estou tratando apenas a proposição como uma hipótese de que eu pensasse isso. Então não é a mesma proposição. E o que Kant faz com Santo Anselmo, ele não discute a proposição de Santo Anselmo, a transforma numa proposição hipotética e passa a discuti-la a partir daí. É um erro absolutamente elementar. Mais pergunta? Não, né? Então vamos parar por aqui. E agora nós vamos ter que sair para jantar, comemorar o dia de St. Patrick. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.